Olá, meu querido ouvinte. Hoje eu nem sei que dia é hoje. Eu nem sei se eu vou dizer que dia é hoje. Eu tô com preguiça de olhar a data. Eu tô jogado no sofá. E esse que vai ser o tom dessa gravação, eu nem vou chamar isso de podcast. Esse aqui vai ser só um negócio que eu tô gravando. Eu não sei por quê, talvez porque eu estou me sentindo incapacitado, me sentindo desmotivado, e eu devia estar fazendo outra coisa agora, só que eu estou morrendo de medo de fazer. Eu acho que, cara, o sentido desse negócio, essa coisa de procrastinação, essa palavra que inventaram, acho que essa palavra é bem atual, né? Procrastinar. Eu acho que isso, cara, tá bastante associado ao medo. Não é só preguiça, não é só desmotivação, ou seja lá o que for. Mas é medo de falhar, é medo de fazer errado. É medo de não conseguir sucesso no que tu quer fazer. Puro medo. E é assim que eu tô hoje, atualmente, nessa fase da minha vida. Eu, por dentro, estou morrendo de medo. Porque quando você tá nesse período de transição, você ainda é jovem, tu sente que tua mentalidade ainda é de jovem, tu sente que tua personalidade ainda não tá formada, tu sente que tu ainda não é adulto. E de fato, eu acho que você não é adulto na idade que eu tenho, tudo mais, sei lá. E nessa fase você não sabe das coisas, cara. Você de repente você toma um choque quando primeira vez que tu bota o pé num negócio assim, num lugar que tu tem que fazer alguma coisa importante, de verdade, não é apresentação de escola mais, cara. Não existe mais essa coisa de seminário ou não é os teus desafios agora são outros, cara. Tu pode até estar fazendo faculdade ainda, ou qualquer que seja lá, pode estar estudando, não sei. Mas tu começa a ter os desafios de verdade. E você começa a perceber que se você continuar sendo o que você era, você vai ser pisoteado pela multidão, cara. E é assim que eu estou me sentindo, como um cadáver no meio da pista, um monte de gente pisando em cima de mim. Mas eu falo isso não porque, sei lá, eu não fracassei ainda. Porque eu sei, cara, que eu tenho tudo para fracassar na coisa que eu vou fazer, que eu tenho que fazer. E eu tô com muito medo de fracassar. Mas eu quero fazer o meu melhor no negócio. Só que eu tô aqui, cara, jogado no sofá, às 10 horas da noite, com medo. Com muito medo, cara. E eu tô tentando assim analisar minha cabeça, o que que tá rolando aqui. De onde vem toda essa fonte de medo, sabe? De onde vem toda essa bichice de dentro de mim, cara? Aí eu. Não, é inevitável eu voltar pra quando eu era ainda uma criança. E pra o quanto eu escutei que eu era lerdo, cara. Que eu era, sei lá. Nunca ouvi essa palavra na época, mas ineficiente, sabe? Desqualificado, fraco, magro, seco, sabe? Fraco, fraco. Então, acho que de ouvir tanto isso na minha infância, eu devo ter assumido que isso era verdade, que eu era um cara muito fraco, fracassado, que eu não podia com ninguém. Aí, às vezes, em alguns momentos, eu tentava provar que isso estava errado, mas no fim das contas eu percebia que era tudo verdade, que eu era de fato fraco. pegar um exemplo prático. Quando eu tava na quarta série, terceira ou quarta série, eu lembro que tinha um valentão na escola e por algum motivo ele tinha implicado comigo e com os meus colegas. Aí eu pensei, não, cara, eu não vou ser uma bicha, eu vou enfrentar esse cara. O garoto, ele tinha o dobro da minha altura. Aí eu fui enfrentar ele de peito aberto, sabe? Sabe quando tu é criança e tu quer provar que tu é forte, aí tu estufa os peitos exageradamente? Tava desse jeito. Aí o cara, ele começou a rir da minha cara. Ele simplesmente olhou para baixo, assim, começou a rir. E eu acho que ele sentiu algum tipo de empatia comigo. O valentão da escola, ele sentiu uma empatia e quis me dar conselhos. Quando eu me dei conta, a gente tava no. Do, lado a lado, eu sentado num balanço, ele sentado em outro, tá passando uma moto fazendo um barulho sinistro, gigantesco, na rua, não sei se vai dar pra vocês ouvirem aí, mas vou continuar. Quando eu percebi, eu e esse cara, a gente tava conversando e ele me dando dicas de como me portar com valentões. Então, cara, olha que loucura, o valentão, o bully, dando dicas pro cara que estava sendo bulinado por ele para não ser mais bulinado por ele. Eu acho que poucas pessoas que sofreram bullying na vida tiveram essa oportunidade. E eu mesmo com essa oportunidade continuei sendo um fracassado, uma criança fraca, uma criança magra, uma criança chorona, com medo de tudo e de todos, com medo de não se encaixar. E ainda tinha o fato de eu ser negro, né, cara? Querendo ou não, influencia. Tu olha pros teus amigos, todo mundo branco, aí começam a falar de racismo, começam a falar de problema, de não sei o quê, e inevitavelmente tu começa a se sentir um merda, tu começa a se sentir um ET no meio da turma, e é horrível, muito chato. E então eu aprendi a ser uma criança fraca, e até hoje, cara, eu devo carregar, não, devo não, com certeza eu carrego esse fardo, esse fracasso. Tem outros exemplos também. Eu acabei de lembrar de um que era, sei lá, eu tenho um irmão que é mais velho. Eu tenho dois irmãos, tenho uma irmã e um irmão. Aí quando tu é criança, tu sofre bullying dos teus irmãos também, cara. E nessas brincadeiras de lutinha e tudo mais, sempre acaba que você apanha ou o cara não tem noção da força, bate em tu mais forte e tu sai da brincadeira chorando. Mas chega um momento que tu quer provar que tu sustenta o negócio, que tu é macho sim, que tu consegue superar o bagulho e tu não vai apanhar do teu irmão mais velho que tem o dobro da tua força. E obviamente tu fracassa. Tua frustração é maior, porque tu criou uma confiança assim gigantesca, tipo, ah, eu vou conseguir sim, eu vou provar. Sabe esse, eu acho que esse é um dos sentimentos mais nobres do ser humano, cara, essa vontade de querer provar que consegue fazer um negócio. Não, tipo, essas viadagens de querer provar que, ah, eu sou assim, eu sou assado, não sei o que, querer provar a identidade. Não é essa chatice. Isso aí, cara, é pura insegurança, etc, etc, etc. Isso aí não é sofrimento de verdade. Isso aí é só pessoa querendo aparecer e provar pra ela mesma que ela é fodona, não sei o que, é viadagem, isso aí, cara. O que eu tô falando? Enfim. Você querer provar que você consegue fazer um negócio. Tipo, sei lá, um cara que tá numa cadeira de rodas e ele quer provar para as pessoas que, sei lá, ele consegue uma medalha num esporte aí, cara. Sei lá. Alguma motivação. Isso que eu acho que eu gosto tanto desse sentimento, que é uma das paradas que eu sei lá, cara, que eu não tenho tanta motivação. Com o tempo eu fui perdendo muita motivação para fazer as coisas. E eu queria muito ter esse senso, por exemplo, de um cadeirante que quer conquistar uma medalha e ser reconhecido foda pra caralho. O que eu quero, cara, É só compartilhar histórias, cara. Eu acho que se existe algum sentido na vida, assim, se existe, tipo, ah, você está na vida para cumprir tal missão, você está na vida para fazer tal coisa. Se existe isso, vamos supor que isso acontece, que isso é real. Se isso existe, cara, o meu papel aqui nesse lugar, cara, é compartilhar histórias, seja oralmente ou seja através da escrita. Mas eu sinto dentro de mim, cara, no meu âmago, que palavra horrível, né, cara? Âmago. Sinto no meu âmago que esse é o meu papel, que essa é a minha missão comigo mesmo, que esse é o negócio que eu quero fazer. E eu queria ter a dedicação do cadeirante, cara, que quer conquistar a medalha para fazer essas coisas. Mas eu não tenho. Ou alguma coisa precisa acontecer para eu fazer esse negócio e deslanchar, eu não sei. Mas eu sinto que eu ainda tô nesse período de transição, sabe? De amadurecimento. Ainda tenho muita coisa para aprender mesmo. Ainda não tomei porrada suficiente da vida. Eu acho que eu ainda tô no começo. Acho não, cara, certeza. Eu tenho que parar de falar que eu acho. Eu tenho certeza. É certeza, cara. É certeza. Eu ainda não tô nem no começo da luta. Eu ainda nem tomei um soco na cara ainda, cara. Eu ainda tô tomando, sabe, os empurrão. Sabe aquelas brigas de criança que os caras ficam só rodeando um ao outro? Fica rodeando, rodeando, se empurrando, ninguém tem coragem de começar a briga. Então, ainda tô assim, só tomando os empurrão. Aí agora eu tô começando a sentir que o empurrão tá um pouco mais forte. Que daqui a pouco eu vou tomar um soco na cara. Então eu tô com medo desse soco. Eu tô já querendo me esquivar antes que esse soco venha, mas eu sei que, mesmo tentando me esquivar antecipadamente, mesmo tentando prever, eu vou tomar este soco. Então não tenho o que fazer, cara. Tô aí, vou ter que tomar soco na cara. E eu acho que eu não completei a minha história de apanhar do irmão. Eu completei? Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não vou voltar atrás, porque tudo tá escuro aqui na minha mente. Eu tô com vontade, sabe a minha vontade, cara? Eu tava vendo um documentário de uns caras que estão presos, uns caras que fizeram os negócios horríveis. Aí tem um documentário que os caras contam a história deles, as histórias deles. Aí a minha vontade era de estar no lugar de um careca lá que tava contando a história. O cara tava dentro de uma solitária. O cara não podia fazer nada, né, cara? Tava, não sei se ele tava sendo julgado pra ir pra cadeira elétrica, sei lá. Não sei. Mas eu tava com essa vontade de estar preso só pelo medo de não conseguir fazer os meus negócios. Pelo medo de falhar, sabe? E eu percebi que esse medo tá muito grande em mim. E não tem como eu me livrar dele, cara. É impossível, eu tenho que fazer alguma coisa. E a única coisa que eu posso fazer é tentar, é ir pro ringue, é botar as luvinhas na mão e parar de dar empurrão e começar a dar soco, cara. E tomar soco. E é isso, é a única coisa que eu tenho para fazer. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Só que eu tô com medo, cara. Muito medo. Então é isso, eu tô gravando isso aqui. Hoje é sexta-feira. Meus pais, eles voltam de viagem amanhã, eles devem chegar de madrugada. E eu fiquei pensando, não sei se eu vou conseguir gravar semana que vem, porque provavelmente toda vez que eu chegar em casa eles vão estar aqui, minha mãe vai estar aqui. E eu ainda tenho que ver como é isso. É, eu consegui um emprego lá, meus caros. Consegui um emprego no lugar onde eu falei que eu recebi o ticket lá, para conseguir o ticket do ônibus. Aí eu já comecei, e eu já tenho que ir atrás de umas coisas. Aliás, eu devia estar me planejando agora. E é o que eu vou fazer assim quando eu terminar de gravar isso aqui. Mas esse é o meu humor no momento, meus caros. É isso aqui que eu tô sentindo. E para com essas motos, cara, barulhenta. Pra quê? Pra que essas motos barulhentas, cara? Sabe, da forma que eu tô aqui, cara, é só se eu deitar aqui eu durmo e entro num sono profundo. E eu acho que talvez é isso que eu vou fazer, cara. Não sei se eu vou querer planejar os negócios agora. Acho que eu vou dormir, acordar bem cedo e fazer isso aí. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. É um medo gigantesco, cara. Você ainda tá passando essas motos aqui. E eu não sei, cara. Eu não sei. Sabe quando você sente que a tua motivação para fazer qualquer coisa tá nos 10%? Só vai conseguir fazer as coisas se tu se forçar bastante mesmo. Eu fazia tempo que eu não tava sentindo isso. Tava todo animado assim, tipo, ah, eu vou conseguir fazer as coisas, não sei o quê. Até tomar um empurrão mais forte. E até lembrar. E foi aí que eu lembrei, né, que eu sou fraco. Ah, cara, eu queria falar do negócio, fazer o bagulho, só que eu vou deixar pra uma outra gravação. Fazer esse aqui bem curtinho mesmo. Só porque, sei lá, cara. Vai, sei lá. Eu nem sei se eu vou postar isso. Estou achando isso aqui ridículo. Ah. Eu simplesmente não sei. Eu não tô triste. Isso aqui que eu tô sentindo não é tristeza. Isso aqui que tá passando agora. Pra você ter uma ideia, cara. Quando eu gravo, quando eu tô, sei lá. Quando eu trisco no celular, começa a vir um monte de coisa na minha mente. E, ai meu Deus, cara, por que eu moro nesse lugar aqui? De 10 em 10 minutos, cara, passa um maluco ouvindo um funk às alturas, cara. Puta merda, cara. Por quê, cara? Por quê? Eu queria ter a motivação desse cara que passa de carro ouvindo funk alto. Eu queria ter, cara. Eu queria ser aquele cara. Eu queria ser esse filho da puta que tá dirigindo um carro. Que tá com os. Colocam as caixas de som no carro e ouve música alto. Eu queria estar no lugar desse cara agora. Esse cara não deve nem parar para pensar no que eu tô pensando. Quer dizer, eu não tô pensando em nada. O que eu queria concluir que eu tava falando é que não tá passando nada na minha mente. Eu não tô conseguindo pensar em nada. É tudo escuro aqui. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que pensar. E a minha vontade é de me deitar para sempre e ficar aqui, cara. E apodrecer, simplesmente. Eu não sei, caras. Eu não sei. Eu espero que, sei lá. Como eu sei que tem um amigo meu, tem dois amigos meus que escutam isso aqui. Eu preciso deixar claro, né? Porque os caras se preocupam comigo. Deixar claro que tá tudo bem. Eu não. Sei lá. Não é como se eu fosse me matar ou alguma coisa assim. Mas. Que alguma coisa assim? O que seria esse alguma coisa assim? Por que você fala isso, cara? Não há sentido nenhum. Ou você se mata, ou você se mata. Não existe ou alguma coisa assim. Sabe, tem uma linguagem meio fodida, né? Aí os caras ainda estão ouvindo funk alto aqui. Aí fica tremendo a janela. Só ficou grave assim. Vuv, vuv. Parece que vai quebrar os vidros. Por quê, hein, cara? Como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente chegou ao ponto em que passam os caras com um som alto? Aí fica tremendo as janelas da tua casa. E eu nem tô com raiva, eu não tô conseguindo sentir raiva. Eu não sei o que tô sentindo, cara. Não tô sentindo nada. Mas isso, sei lá, isso me incomoda, cara. Simplesmente me incomoda. Eu não tô com raiva do cara, mas me incomoda. Só que eu não sei explicar esse sentimento, que é só um negócio de que, tipo, eu sinto as janelas vibrarem e eu fico tipo, cara, por quê? Sabe? Eu queria ir estar de frente com esse cara e perguntar assim, cara, por quê? Mas o porquê não é o porquê de por que você escuta música alta. Não, é um porquê mais profundo, cara. Por que você tá fazendo. Cara, eu não vou conseguir explicar. Espero que o cara que esteja me escutando agora entenda. Mas por quê, cara? Por quê? Porque eu tô aqui deitado no, nesse sofá, sentado com um celular na mão. Por que o cara tá ouvindo a música alta, cara? Por que tem umas crianças gritando na rua agora? Por que eu tô aqui, cara? O que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo, cara? Por que isso aqui tá funcionando ainda? Porque eu não tenho nada na minha mente agora? E porque no dia seguinte tem um monte de coisa? Porque eu tenho vontade de fazer coisas num dia, porque no outro dia eu não tenho vontade de fazer nada? Por que, gente? Por que, meus caras? Por que, meus ouvintes? Eu tenho ouvintes? Eu não sei. Por que vocês me ouvem? Por que eu faço isso? Mas eu não tô conseguindo pensar em nada. Acho que eu vou simplesmente parar por aqui e decidir se eu posto isso ou não. Se eu postar, eu postei, você vai ver aí. Não sei que dia. Eu não vou postar hoje porque eu vou dormir. Mas e se eu não postar, você nunca vai saber, cara.